04, corrigiu, via Alfa e Kilo, posição 04, do pátio 3. Pátio 3, tipo... Boa noite, Dan 3305 para cópia, Recife 330. Esse mantém a 4000 pés, ajuste altímetro no 0 no 7. Para 4000 com 1017, pastor 20 na chegada, bom. 058, saída PUCA, transição Caju, curva esquerda para decolagem, controle 120 decimal 8, transponda 5050. Externo, complete ali, assistimento do 1-8 mesmo. Chama 286. Seu PUCA Caju, controle de saída 208, transponder 5050, 33305. Correto, chame pronto para acionar. Chamará 3305. Salvador, boa noite, tá 3178. 3178, cheque o trem. Baixando travado. Autorizado pouso, no 60 grau, 07 nós. Autorizado pouso, 3178. Salvador, Oceanero 6303, na posição 4, está pronto para o taxi, mano. Autorizado, chame pronto para o taxi. Salvador, Oceanero 3305, pushback também, posição 06. Confirme. Salvador, Oceanero 3305, pushback também, 06. Então, 3178, no solo 11, livre à direita, táxi Alfa. Juliette, posição 06, posição, parte 1. Mantenha a posição antes da Juliette. Alfa Juliette, 06, vai manter a Juliette. O da 3, mono 78. Salvador, o 33305, pushback acionamento, posição 06. Torre Salvador, copiou o 33305. Afirmo. Pushback acionamento, posição 06. Ah, chama o pronto táxi. Só o Salvador Azul 4209, posição 3 para pushback. Número 3, previsão de 5 minutos, aguarde autorização. Aguarde autorização com o número 3, Azul 4209. S63-13 do táxi, seu ambiente 154, Atena Galeão, 4 horas de autonomia. Autorizado táxi, ponto de espera 10. Autorizado táxi, ponto de espera 10, 63-13. Sonho, tá 3-178, aí está Juliette. Ciente, mantenha. Autorizado, decolar 150 graus 069. Autorizado, alinhar e decolar, Oceanair 6313. 3178, após a passagem do Airbus da companhia, livre ingresso por 06. Após a passagem do Airbus da companhia, 06, tá? 3178. do 209, teria uma nova previsão para pushback acionamento? 4209. Já está autorizado agora, chame pronto para o táxi. Autorizado, chamar para o táxi, fazer 4209. Enviou 4000, autoriza descer para 2000, pastor 20? Afirmativo, pastor 20, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado, pastor 20. Para 2000, reportará estabilizado no localizador, pastor 20. Ok, melhorou agora? Melhora, sempre na segunda tentativa, quando eu lhe informo que está com problema, quando o senhor transmite, melhora. Ok, trocar o rádio. E 5. 1251-33-25-4-0-2-4. Controle. Não, chama controle 208, obrigado. Uma boa noite, Oxanero 6303. 6303, boa noite, contato radar, me manter o nível 360 da EL. 360 da EL, 6303. Tan 3305 autorizado decolar, 170 graus, 079. Autorizado decolagem 10, Tan 3305. Salvador Azul 4209, 117 a bordo, 3 horas e 10, alterna Campinas para o táxi. Autorizado táxi, ponto de espera 10. Autorizado táxi, ponto de espera 10, Azul 4209. Então eu vou no 074 na posição 2 para o pushback acionamento. Assim que o Embraer 190 da Azul liberar sua cauda, coordene com a equipe de solo e faça o pushback, chame pronto para o táxi. Que o Embraer livrar em coordenação com o pessoal do solo, livre o gol no 074. Tan 3305 decolou os 21, chame o controle, boa noite. Vai chamar o controle Salvador, boa noite. Azul 4209, autorizado alinhar e manter. Azul 4209. Tan 3305, no perfil da PUCA. 3305, contato radar, sube e mantém o nível 330, mantém a saída boa. Vai manter a saída PUCA 330, autorizado. Transição Caju, controle 120, decimal 8, transponda 5056. Estabilizou no localizador, pastor 20. Pastor 20, complete LS, chame a torre no 86. Pô, 186 é uma ponta. Tchau. Salvador, muito boa noite, Pastor 20. Boa noite, avistado, cheque o trem, chame passando Simbra. A chave pra lá, chamará passando Simbra, Pastor 20. Gente. Azul 4209, autorizado a decolar, 140 graus, 109. Livre de quase pista agora, Azul 4209. Pastor 20, aguardo o trem, confirmação do trem. Vai passando Simbra com o trem baixado e travado. Autorizado pouso, 160 graus, 07 nós, Pastor 20. Livre pouso, Pastor 20. Azul 4209, decolou os 24, chame o controle em 120, decimal 8. 208, 409. Azul 4209, fechada da EL, passando 1500 pés. Azul 4209, contato com o radar, você mantém o nível 360, mantém a saída da EL. 360, prefiro o Azul 4209. Para o táxi com 190 a bordo, 3 horas e 56, alternando o galeão. Autorizado táxi via Índia, ponto de espera 10. Autorizado táxi via Índia, ponto de espera 10, gol 1074. Chaneme 3 no 3, chame agora Recife, frequência 1251, alterne 1-3-3, decimal 2-5. 1-2-5-1-3-3-2-5, obrigado, boa noite. Pastor 20 no solo 27, libera a esquerda, pátio militar. Esquerda, pátio militar, Pastor 20. decolada e pronta na 10, voa 1074. Autorizado decolar, 170 graus, 119. Leve decolagem iniciando a 10, voa 1074. Decolou os 29, chama o controle. Chama o controle 1208, gol no 074, obrigado e uma boa noite. Boa noite. Controle, boa noite, gol no 074, decola na Dayon. 074, contato no radar, sobre manter o nível 360, manter a saída da Dayon. Sobe, mantenha 360 na Dayon, gol no 074. 3305, chama Centro Recife, frequência 12085, alterne 12545. 2085, a secundária, confirma, por favor, 3305. 125, decimal 45. 2085, 2545, uma boa noite, da 3305. Boa noite. Salvador, aqui é o boa noite, é o Pastor 20. Pastor 20, pode chamar em 1 no 8 decimal meia com a torre mesmo. Afirmativo. Pode dar boa noite, Pastor 20. Pastor 20, é para cópia? Tá pronto para cópia, o Pastor 20. Natal, via Peruísque 58, autorizado nível 250. Saída Puca, transição Caju, curva esquerda após decolagem, controle 120 decimal 8, transponder 5055. Matheus, Natal da Upper Wing 58, 250 nível, Puca Aracaju saída, escola curva esquerda, controle 120.8 e o transponder é o próximo transponder. Puca confirmo, 5055. 5055, é o passou 20. Estou na dentro de 10 minutos. Cliente, na escuta para acionamento e táxi. Grato pela cota. 174, destino centro Recife, frequência 125, 1, alterne 13325. Recife 125, 1, alterne 13325, gol 1074.